Draft Edge Show! Não foi vácuo, viu? Chupa! Chupa! Muito obrigado. Nesta semana estamos começando o mês especial no Baixo Frente Soco Independência, amor! Ou sorte, né? Ou sorte, cagada de achar um publisher pra você. De dinheiro. Toma aqui dinheiro, faz seu joguinho, criança. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Lápis. Buscando ainda o meu 9 de julho, meu 4 de julho, meu 7 de setembro, só tomando porrada. Buscando o publisher. Buscando o fim de mês, né? Independente da data, o fim de mês em que o dinheiro não acabe. Caraca, buscando um agosto em que as pessoas não reclamem que o agosto não acaba. E depois começa setembro que as pessoas falam, caralho, passa logo setembro. Ah, vai tomar no cu todo mundo, meu namoro começou em agosto, vão se fuder. Quem não gosta de agosto, vai pra puta. Mas qual é esse problema com agosto, cara? Problema com desgosto, vai tomar no cu. Janeiro é ruim igual, quente pra caralho. Agosto pra hoje tá meio friozinho, vão se fuderem. Pelo menos setembro tem Earth Fire. Pode crer. O Senhor da Eternidade. Eu só tô participando desse podcast porque meu Dota tá fazendo update. Sério. Caralho. Sério, eu juro, né? Nem brotar. Tá bom, vai lá jogar então. Falei pela moral aí. Não, tá baixando ainda, cara. Tá bom. Faz uma parada aí, anota no caderno. Falta 1 hora e 18 minutos. Vambora, rápido, galera. O Killerazos! Eu tô aqui, deitado no meu sofá, jogando meu 3DS e curtindo que Legião Urbana vai voltar. Hã? Sério? Isso é sério? É sério, cara. É sério, é sério, que isso é grave. Vai ser Legião Urbana Z, né? Caraca, o zumbi. Cara, vai mudar o rumo da minha vida isso, porque eu vou virar um assassino profissional. Renato Russo não morreu, é tipo isso. Vamos lá. Kiliano, você... Kiliano não é o nome dele, cara, é Kiliano mesmo. Então... Não, peraí, Kiliano é o nome dele. Não, Kiliano não é o nome dele não, cara. Peraí, Kiliano não é o nome dele. Você não, o nome dele é André Luiz, cara. Eu ia perguntar, Kiliano, você nasceu com o nickname CS, mas o Lápis respondeu, então... É isso aí. Exatamente. Pô, mas que nickname merda. Não. O Kiliano! Olá, descobri que eu sou um consumidor compulsivo depois do reembolso no Steam, cara. Nunca reembolsei tanta merda na minha vida. Caraca, e quando você financia alguém no Kickstarter pela nuvem, a nuvem fala, então, você quer o dinheiro de volta ou quer voucher? Você fala, dá um voucher e me vai tomar no cu. Pô, depois me ensina esse truque do Steam aí, que eu acho que metade dos meus jogos eu nunca instalei, cara. E representando o estúdio Double Dash, nós temos o Lucas Tears e a Luísa... Sushi? Não. Filho da puta, né, cara? Que pariu, cara, despede ele, por favor. Não, é porque você tem que estar longe da Sushi. Pronto. Chip. Vai ser Sushi? É isso? Você acertou o apelido dela. É só fazer um pouquinho de esforço. Eu fiz o meu trabalho de casa, entendeu? Apelido de ensino médio. Caraca, você foi longe, cara, pra achar isso. Nessa semana nós vamos entender por que Double Dash, não Double Jump. Quais são os grandes jogos Racket Boy, como foi a aventura deles no mundo dos jogos de diversão, como é ser independente e desenvolvedor aqui no Brasil hoje em dia. Tudo isso e muito mais, daqui a pouco. É, quando a gente voltar aí rapidinho, né, porque, sabe, tem e-mail pra ler, né? Depois dos e-mails. Não garanto nada. E-mails! É, às vezes não tem e-mail não, então... Se o correio passar, depois dos e-mails. Se o correio não passar, também não vai ter Metal Gear 5, que eu tô esperando aqui. Vamos tomar no cu o correio, sabe? Leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, nosso Eu Gosto de Jogos 194. Primeiro e-mail é de Sheldon Fernandes de Oliveira. Fala, seus fedidos. Aqui quem fala é um ouvinte fiel do BFS, fiel desde o retorno do podcast, mas mesmo assim fiel. Achei muito bom o debate sobre multiplayer e como a indústria hoje não sabe lidar direito com isso. Só complementando o que foi falado sobre o Warcraft ser um dos poucos jogos que consegue unir single e multiplayer com competência, de fato isso é verdade, porém não vamos nos nos esquecer de que a maioria dos jogos de estratégia em tempo real consegue isso. Ah, meu amado Command & Conquer, o gênero por si só facilita essa dualidade. Para finalizar, como todos, vou elogiar o trabalho de vocês, que é sensacional. Todos os participantes não só são conhecedores de jogos, como também possuem um vasto arcabouço teórico que enriquece as conversas, linkando-os com as mais variadas facetas do conhecimento humano. Realmente, a Jontex é muito melhor do que a Ola. PS, quanto à questão levantada sobre a autoimagem do urso, eles não seguem uma hipócrita visão cis-ursal. O urso pode se identificar com uma gaivota, depende do que ele escolhe para si. Mas ele não escolhe isso, pois isso vai gerar mais um contrassenso. Não precisam ler espécie no ar, não quero que vocês sejam queimados em praça pública, e já me basta ter perdido o podcast de Tanguinha. Os cis-ursos não tem nada a ver, e a não-binaridade do urso é realmente é tudo que importa, ele tem toda a razão. E nosso querido Fredão diz... Lá, seus sonqueiros malditos que moram no meu coração. Ando trabalhando demais e aí a preguiça é grande pra comentar. Mas bora lá, caralho. Faz tempo que eu não mando e-mail, mas vocês merecem. Então vou fazer o melhor e-mail possível para ser nerfado pelo ilapso ou dobrar o tempo de podcast dessa semana ruê. Nessas horas, queria conseguir escrever que nem o Mamute, mas a habilidade dele é única. Mamute, volte a comentar. LOL, LOL, LOL. Seus putos, estão mandando bem. Continuem assim. Tô gostando dessa maratona de BFS como antes. E continuem comendo o rabo do Senhor da Eternidade direitinho, pra ele ficar feliz e não parar de participar do programa. E Lapso, se possível, faça um cafuné nele pra ele voltar a gravar a leitura de e-mails com você enquanto toca violão, como nas antigas. O foda é que eu não vou mais gravar e-mail, essa foi a última semana, né? Não dá. Quinta-feira eu chego 10:30 da noite em casa, foda-se. Foda-se. Porra, não tinha comprado o Cthulhu vs Santa Claus ainda, por pura preguiça. Agora eu comprei e não joguei ainda. Quando tiver jogado, eu faço um review especial, mas de cara deu pra ver que a arte ficou muito foda. Mas, cara, uma coisa que achei que teve potencial mal aproveitado foi o nome da empresa, Dagon. Faltou um I aí, porra. Tinha que ser Daigon e meter Banhammer na galera toda. Perdi o streaming do Superman. Tava viajando e voltando no domingo, quando já tinha acabado. Mas bom que ficou a gravação no Twitch e o Ilapso pôs escondido no YouTube secreto dele. Fiquei orgulhoso de terem cumprido a promessa. Se possível, apareçam lá de vez em quando. E Passaporte para o Perigo mandou um abraço. Agora, sobre o último podcast... Mais uma vez, foda como sempre, mandaram muito, fiquei impressionado. A participação do Kiliano foi muito bacana, ele entrou bem rápido no espírito do Baixo Frente Soco. Tenho mais ou menos a mesma opinião que vocês. Multiplayer de cu é rola em muitos jogos. O jogo tem que seguir seu foco. Se o esquema é campanha single, não precisa do multiplayer, e vice-versa. Mas se quiser fazer, então que a parada seja bem feita. Mas sei lá, é tudo bem relativo. GoldenEye foi foda no single player e no multiplayer também, mas isso é bem raro. Tem um amigo meu que trabalho que é viciado em multiplayer de jogo single player. Tinha clã pra jogar online basicamente todos os Assassin's Creed e por aí vai. Pra ele a parada importava muito, enquanto pra 99% dos jogadores de Assassin's Creed, foda-se. Eu particularmente acho muito mais eficiente fazer um jogo escolhendo o foco numa coisa só, mas cada jogo é um jogo. Pra finalizar, entre no caralho do TS que nós montamos com carinho. Cara, não dá tempo, cara. Eu tô lá direto jogando Warframe com meu clã e o Solid jogando Hots com a galerinha. bfs.ts3host.com.br não é site! Qualquer coisa me adiciona no Steam ou qualquer outro lugar da internet, Fred ACP. E Black Onyx nos corações, S2. Diversão na vez! Double Dash. Studios. Qual é a ideia que vocês tiveram pra começar isso? Fala um pouquinho sobre a empresa. Começou comigo e com meu irmão, que agora abandonou a gente pra virar seringueiro lá em Manaus. Mandou pra ficar o dia inteiro. Caralho, velha piada. Não, mentira. Fala que ele foi pra Manaus trabalhar numa empresa coreana. Ele foi pra Manaus trabalhar numa empresa coreana. Ah, que nem todo mundo que foi pra Manaus. Quando a gente entrou na faculdade, tipo, procurando gente que tivesse interesse em fazer jogo, né? Porque a gente não conhecia ninguém, assim. E vocês entraram na faculdade já com aquela ideia de fazer jogo? Entramos, a gente fez a faculdade porque a gente quer fazer jogo. Cara, eu quero fazer jogo desde 12 anos. Opa! Eu entrei em comunicação visual na UFRJ. O Pedro foi pra projeto de produto lá. E vocês falaram, cara, a gente tá na faculdade, a gente quer fazer jogos. Isso. Como a gente vai começar? É, foi bem assim mesmo, a gente não sabia a resposta. A gente começou a ver outras pessoas que tivessem com a mesma dúvida e, basicamente, pesquisar na internet formas que a gente teria de aprender fácil, assim, e montar um grupo pra estudar mesmo, né? Foi, inclusive, que a gente conheceu o Construct, que é o programa que eu uso até hoje pra fazer protótipos, essas paradas, e o próprio... Comecei bem, então, tô usando a mesma coisa. Pô, o Construct é muito bom, cara. Eu sou o único otário que comecei no Unity, né? Beleza, vambora. Ah, você é programador. Cara, eu recomendo o Construct pra quem não é programador, que nem eu, tá ligado? Entendi. Senão, realmente, a gente vale mais a pena. Aí isso foi evoluindo, a gente conheceu a galera lá da GDP, que era um grupo na UFRJ também, só que focado em programação pra jogos. A gente tentou juntar pra fazer alguma coisa, não deu nada. A GDP é uma galera do NCE, do curso de computação, que é basicamente um bando de programadores que não sabem desenhar, que de vez em quando tentam pescar o pessoal da comunicação, do design, pra ver se fazem os desenhos, entendeu? Cara, e vice-versa, né? Eu acho isso muito maneiro, porque todo programador que quer trabalhar com jogos sonha em encontrar um designer que compartilhe dessa paixão. E vice-versa, cara. Essa busca de dar as mãos e ser feliz. Cara, tipo, que toda faculdade você tem a dificuldade de juntar essa galera, assim, de cursos. Não sei como é que ela fora. Não sei como é que ela fora. A nossa dificuldade foi falta de experiência mesmo, pra juntar o pessoal. Podia ter uma cadeira nas faculdades aqui, que juntassem galera de design com a galera optativa, óbvio. Agora tem, já tem. Juntava a galera de design e computação e falava, façam grupos aí, se conheçam. Professor Chechel, dá um FRJ, o professor Chechel e, se não me engano, a professora Elizabeth lá na reitoria estão fazendo isso. Mas ainda é rascunho, assim, é uma coisa que vai ganhar força com os anos, com mas tempo. O pessoal lá na reitoria já tá fazendo uns projetos finais de jogos fantásticos. Teve uns três aí recentemente que, show de bola. Eles têm essa vantagem, não precisam de um programador se quiserem fazer, sei lá, um jogo de tabuleiro. E eles levam isso à frente tranquilo e o programador corre o risco de fazer um monte de pixel, né? Ou um joguinho de Dash do Sonic, com os sprites que ele pegou na internet, tem essa coisa. Mas qual é o seu preconceito com pixel? Não, nenhum, cara. Mas vai amadurecer legal essa ideia. Tô falando só que o produto final, o cara da comunicação visual, enfim, tem chance de ser muito mais bonito sem um programador do que um produto... Não, não, eu não queria ser tão incisivo, mas você né, não fez pano quente, mas é isso mesmo. Inclusive o TCC do meu irmão foi um jogo de tabuleiro pra impressora 3D, né? Caraca, sério? Que irado. É bem maneiro, tipo, o bagulho ele vem com as peças lá, você monta, fica uma caixa pequenininha, tu consegue expandir num tabuleiro e é basicamente uma corrida de chegar ao ponto A ao ponto B que você fica botando barreiras na frente do seu adversário, mas ficou bem interessante. O projeto final do Jandê também. Ah, é verdade, o projeto final do Jandê também foi um jogo, mas era só um conceito, assim, mostrar uma animação do jogo, né? Porque geralmente o pessoal de arte, quando vai fazer o projeto final de jogo, mostra só o mock-up, assim, anima no after e finge que tá funcionando o jogo. Não, agora a galera tá imprimindo e o caramba, cara. Teve um aí há pouco tempo que gastou R$800 com o protótipo. Caralho. Tá ficando profissional já. Daqui a pouco não tá pro Kickstarter fazer projeto final. Me ajuda a fazer um projeto final, por favor. Ele tem um dos garotos aí que eu propus que fizesse isso, inclusive. É, o nego fala ainda que faculdade pública não gasta dinheiro, né? Pois é. Cara, assim, sinceramente, eu mudei da FRJ pra Veiga de Almeida e eu não senti muita diferença no bolso, não. Tem dessas, né, cara? Tem dessas aí de vez em quando. Kiano, você tem uma jornada aí em busca de conhecer e jogar e experimentar vários, diversos jogos independentes no mundo todo. O que normalmente a galera que tá fazendo jogos independentes enfrenta hoje em dia, principalmente em questão de inovação, em questão de atração? O que um jogo independente pode trazer pra cativar os jogadores no meio desse mundo de AAAs e aventuras na internet? Então, a maior pegada lá do meu canal, que é o 365 Indies, é que eu não costumo falar muito sobre os indies mais conhecidos. Só que eu gosto de pegar muito indie de jam, eu gosto de pegar muito indie que, tipo assim, às vezes o cara nunca ouviu falar e tal. Só que eu gosto muito de fazer isso, porque eu acho que a maior barreira do jogo independente hoje é a própria autocobrança do desenvolvedor, cara. Uhum. É aquele negócio, nem é tanto assim de questão de impacto de público, de conseguir alcançar a pessoa X, pessoa Y. Normalmente, um bom jogo indie vai pro cemitério, cara, acaba, nasce morto, entendeu? Porque, às vezes, o desenvolvedor tem uma cobrança muito alta. O cara vai fazer um jogo, ele começa a brincar ali no Construct, ou então, há tempos atrás, ele mexia lá no Flash, aprendi uma coisinha aqui e ali. Cara, vou fazer o novo God of War. Vou fazer um RPG de robôs gigantes e vou começar a escrever um enredo. E isso é baseado em fatos reais, tá? Não na minha história, vão conhecer o meu. Vou fazer um enredo. Aqui, ó, tem 8 páginas de enredo escrito. Beleza, vamos começar a fazer o jogo. Aí o cara pega o Photoshop, desenha 4 quadrados vermelhos e fala: vai ficar uma merda, nunca mais vou fazer isso aqui. Sacou? Esse cara se frustrou rápido pra caralho. Cara, eu tô vendo tipo a história da minha vida aí, ó. Você saber colocar o gema nos seus próprios sonhos, pra torná-lo realizável num primeiro momento é uma coisa muito importante, Zé. Sim, isso o construtivismo. Adulthood. Adulthood também é uma perícia, né? Um feature que vem acompanhado de várias paradas, tipo bills to pay, working hours e várias outras paradas assim. Family to give attention. Que te impedem de depois seguir com essas coisas, né? Ou seja, desista dos seus sonhos. Sempre. A melhor dica é não sonhe, cara. Sonhar é uma coisa de otário. Tipo, vai trabalhar de 85 que é melhor. Você vai ser mais feliz, entendeu? Vai receber as decepções da vida. Acorde com poucas ambições de manhã. Isso, tem poucas ambições, cara. Tipo, o objetivo do dia é tomar um bom café. Pegar o ônibus e ir sentado no trabalho. tipo, tem que ser assim, entendeu? Yes, consegui, cara! Isso é um sonho bom e alcançável. Quer dizer, eu sou atingível, né? O sonho possível, como diria o filme lá, né? E sentado no metrô, porque sentado no metrô já ia sonhar muito alto. Depende de onde você pega o metrô, mas entendo o seu ponto, entendo a sua perspectiva. Quando tu tenta pegar o metrô lá em Botafogo, da linha 2, caraca, aquilo ali podia ter Mas aí, tu tá de sacanagem, tu tá falando, sei lá, o modo impossible da vida. Tem velhinha, eu já vi velhinha sendo empurrada, passada por cima pra um cara sentar e falar, tipo, sentei, valeu, ganhei. Mas, chupa, é normalíssimo. Isso é normal, cara. Você é muito criança. Cara, linha 2 é onde a criança chora e a mãe não vê. Ah, cara, vai. Dá pra Xerém 5 da manhã, cara. Dá pra Nova Iguaçu, entendeu? Vai pra plataforma J da Central pra pegar o trem 6 da tarde pra tu ver o que é. Não tem velhinha, maluco. Caralho, não, mano. Não tem ser humano, cara. Não tem nada ali, mano. Mas olha só, continuando, né? Acho que o grande problema que todo mundo tem, e acho que todo mundo aqui já passou por isso, em qualquer coisa da vida que tenha tentado realizar, é você não saber restringir o que você quer. Por exemplo, quando o Baixo Francisco começou, o Lins Inimigo e o Mestre Splinter, eles falaram, cara, a gente vai pra E3 e vai... Yes! Yes! Já fomos todas. Fomos em todas. Então você... Nem pra Brasil Game Show, a gente foi. Então você saber colocar restrições nos seus sonhos, né, e torná-los uma coisa atingível, fazer um projeto razoável, é um passo muito difícil. E acho que é nisso que todo mundo esbarra. Se o cara tenta fazer uma fase de um joguinho de plataforma, que é uma coisa realizável, ele consegue. Agora ele pensa, vou fazer o Final Fight 4. Aí acabou, já começa. Mas sai do Sprite. Eu penso também, tem muitos caras que têm ideias legais, muitos caras que têm muita determinação, vão até o final, fazem uma coisa maneira. E a internet tá cheia de coisa maneira. Mas eu nunca vou conhecer vários jogos muito maneiros que existem na internet. Com certeza. Seja por falta de divulgação, seja porque não vai chegar a mim, seja porque eu não assisto. Sei lá, seja por excesso de coisa. Exato. A oferta é muito grande. Saturado, tudo é saturado. Toda a produção intelectual da humanidade hoje é saturada. Lá na China, né, em Taiwan, sei lá, tem um cara que fez um clone de Mario perfeito, fantástico, com a melhor jogabilidade do mundo que a gente nunca vai conhecer. Isso é foda também. Se parar pra pensar nisso, é triste a parada. Ainda bem que o Hackett Boy é o cara brasileiro, a galera brasileira que fez aí dá pra ficar batendo uma bolinha branca aqui infinitamente. Caraca, aquela bolinha branca. Eu fiquei muito triste. Cara, eu tava jogando antes da gente começar o cast, eu falei, cara, porra, tô criando essa bolinha aqui há um tempão. Cara, eu tinha dado apelido pra uma já, era Tiger Woods o apelido dela. Depois que rolou todo esse lance da faculdade, de tentar juntar grupo lá e tal, não sei o que, participar de jam, ser abandonado no meio, tipo, artista do que tá na equipe do Global falar que vai em casa pegar roupa e não voltar mais. Caralho! um cigarro. Ah, tem que falar o nome desse cretino aí, hein, cara. Pode falar, não. Não, deixa pra lá. Tem que explanar. Manda o link no Facebook dele aí. Manda o Facebook aí. Vamos começar com esse cara. Ele vai pra fazer vergonha. Manda o LinkedIn que a gente não contrata. A gente teve esse problema, a gente já teve coisa de entrar no Lugunder com um grupo de tipo 10 pessoas e não conseguir passar do primeiro dia. É. Aí depois de tudo isso, a gente acabou conseguindo fechar um grupinho um pouco menor, só 7. E começar a tentar desenvolver o nosso primeiro projeto como uma equipe mais estruturada, assim, não um grupo de estudo. Passou, sei lá, 6 meses trabalhando num jogo que veio de um jam. A maioria das nossas ideias que a gente resolve evoluir pra um projeto maior vem do jam, né? Era um jogo, plataforma, era basicamente sobreviver a armadilhas e passar por puzzles, assim, só que a parada do jogo era que você conseguia separar a alma do corpo, tá ligado? E aí, tipo, tinha algumas armadilhas que só afetavam a alma e o seu corpo ficava totalmente vulnerável quando você tava correndo por aí com a alma. Então, às vezes, você tinha que largar um lugar perigoso. Ou ficar uma serra vindo em cima dela e você lá desesperado pra conseguir voltar a tempo pra não morrer. Maneiro. Esse jogo tá aí no mundo ainda? Vocês conseguiram terminar o jogo? Foi lançado? Tem uma mockup dele? Cara, essa foi a nossa primeira tentativa de fazer um jogo grande, cara. Isso é foda. Cara, o nosso podcast número 1 tá no ar, cara. Por que o... Sem vergonhinha, isso é exatamente. Não, que tá, cara. Tipo, se tivesse jogável, eu deixava online, mas não parei. Ah, entendi. Ah, tá, o jogo tá meio cagado, então. Uhum. Também. Ah. Porque, cara, a gente tentou fazer um jogo grande, sem saber trabalhar com um jogo grande. A gente queria botar segredinho no jogo. Um erro comum, né? A primeira oportunidade que você tem, você quer fazer grande e acaba não sabendo que o buraco é muito mais lá embaixo. Totalmente. E, tipo, e o pior é que quando a gente vê, assim, o jogo ele parece simples e... Hoje em dia, eu acredito que a gente teria maturidade pra desenvolver ele de uma maneira muito mais simples e que ficasse bom. Mas não dá, cara. Tu viaja muito quando você tá... Até você ter noção dos seus limites, você quer fazer o próximo God of War, como você falou. Inclusive, não. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer um RPG, tá ligado? Uhum. Nem fudendo. Não é RPG Maker, ué. Não! É, faz um RPG, né? RPG Maker. Tem muita gente que faz e vende na produção. Então, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu ficava só no RPG Maker mesmo. É um jeito, cara, é um jeito de contar uma história. O Demon é um RPG Maker, cara. É fantástico, é feito em RPG Maker. Sim, acho que acho válido, assim. Acho que não, toda forma é forma de... Não é só a engine, né, cara. O Ultra Demon, por exemplo, ele é um jogo muito bom feito em RPG Maker. Ele não é um RPG. Mas... Ele é um jogo muito bom. Ele é algo muito bom. Que aparentemente é um jogo, mas... É uma historinha, né? As pessoas chamam de jogo, mas... É. Só chama de jogo porque você interage, mas é uma história. Porque você instala. É, exatamente. E é válido, como arte é completamente pode válido. Ser uma visão nova. Com certeza, o Demon é ótimo. Mas a questão é que quando fizeram ali, ou levaram muito tempo pra fazer, ou já tinha um conhecimento maior de projeto, por bagulho não implodir. Uhum. Que nem o que aconteceu com o Soulkeeper, que é esse projeto que eu tô falando. É, o Soulkeeper a gente foi aí, tipo, tava desenvolvendo um Construct Classic, que não aguentava um jogo tão robusto, com gente que não tinha experiência, tentando fazendo tudo errado, e ao longo de 6 meses o projeto simplesmente implodiu. Chega uma hora que você não consegue mais fazer, tá tudo tão cagado que tem tanto erro pra consertar que você olha e como você disse, é tipo, foda-se essa merda. E é uma decisão meio foda, eu imagino, você largar e falar, cara, dá mudona, vamos começar. Uma parada que você perdeu um tempão. Cara, só o tempo também é um pedaço de você, né? Tem aqui a sua cara, é tipo, sei lá. Não vou dizer que é abandonar um filho, mas é. É o mais próximo disso dentro das devidas proporções, né? Pois é, o Soulkeeper, ele é bem, tipo, o primeiro filho da Double Dash, assim. Inclusive, não era nem Double Dash na época, acho que a gente ainda tava decidindo o nome. A gente ainda tava decidindo, era de Player One. É, eu lembro que a gente decidiu usar Player One, aí depois a gente descobriu que já tinha. Ah. Aí a gente ficou sem nome um tempo. E, na verdade, o Double Dash acabou surgindo por 2 motivos. Porque começou comigo e com meu irmão, e porque a gente tava acostumado a desenvolver jogo só em jam, então era uma parada corrida. Vocês gostavam da pressão do tempo e e da cabecinha ali, cutucando. Aí pronto, tipo, o conceito do Double Dash veio basicamente disso, de, tipo, duas pessoas trabalhando na pressa. Por isso que não é Double Jump. É, isso explica também porque não é Double Jump. Cara, genial, eu gostei da ideia do Double Dash. O nome é muito maneiro, principalmente quando você sabe essa história, cara. Parabéns pra você. Obrigado. O lance do abandono do projeto não foi a primeira vez que a gente abandonou. Quer dizer, não foi a única vez que a gente abandonou um projeto de 6 meses ou mais. E eu acho que até agora a pior vez assim, que a gente abandonou foi na Estela. Que eu não sei se vocês já conhecem. O Estela é aquele que é com a história do Ludobardo, né? É, exatamente. Tipo, Super Estela S2? É. Isso. Tipo, o jogo tem uma backstory maneira, ele tem um personagem interessante, todo mundo da equipe adora o projeto. Eu até hoje fico rabiscando ideia, pensando em como deixar o game design dele mais interessante, assim, pra criar realmente uma coisa diferente. Mas, e a gente chegou a ganhar o prêmio com ele, né, de voto popular lá no SB Games. Só que, basicamente, logo depois da gente ganhar o prêmio, a gente tomou um choque de realidade lá, que foi mais ou menos algo parecido com o Soul Keeper, mas num nível um pouco mais avançado. Tava feito de uma maneira muito inexperiente, a gente não sabia direito como levar a partir dali. Aí, na verdade, o fato da gente ser mais inexperiente nos desanimou na hora, e a gente acabou, tipo, vendo assim, pô, a gente não vai conseguir levar o projeto do jeito que tá. Tem uma coisa muito interessante que as pessoas que nunca entraram nesse mundo, às vezes não percebem, mas você pode gastar muito tempo construindo algo, um protótipo, um demo, alguma versão inicial, que a princípio, quando a pessoa vai jogar, parece que tá tudo indo ok, dá pra continuar aquilo. Mas quando você pega e olha o que você construiu, você fala, cara, infelizmente isso é o máximo que dá pra chegar. A gente não consegue ir mais além do jeito que a gente construiu. Ou a gente volta pro começo e faz de novo, ou a gente parte pra outra. Exatamente. O que eu mais achei é que ele já tava fechadinho quando vocês mostraram no encontro da GDA. Pois é, ele tava indo bem, mas, tipo, internamente... Tava caótico, sabe? Tava gambiarra, né? Ponto sem retorno. Era por falta de experiência de todo mundo. Né? Não sabia administrar um projeto, não sabia estruturar direito, tudo errado ali. Eu, por exemplo, tipo, em questão de game design, eu olho hoje em dia e penso, pô, que bosta, faria muito melhor essa parada. Até porque você fez o game design do demo em uma semana. É, exatamente. Eu tive uma semana pra projetar todas as fases que a gente levou pra SB Games e... Ah, estão falando os caras que gostam de ir pra jam, assim, virar a noite comendo Twix e... Mas, pois é, tipo, foram muitas fases pra criar e balancear em uma semana e deu errado. E aí, cara, a gente passou por muita situação dessa de, tipo, ir vendo que tá fazendo um projeto que não tá dando certo e sair pra fazer uma coisa menor. Teve um momento que a gente juntou a galera pra fazer, pra reproduzir um jogo de Atari num fim de semana, assim, pra praticar. É um jeito muito bom de você aprender, pô. Como é que o nego aprende a desenhar quando é pequeno? Bota o papel em cima da Mônica e desenha, né? Exatamente. Cara, é completamente válido uma parada, é porque não tem papel carbono de jogo, mas... Cara, e você também não vai aprender alguma coisa inventando uma parada mega inovadora. Não, claro que não. O primeiro jogo foi um clone de Mario, cara. Foi isso. Sim, você quer muito reinventar a roda ali, depois tu vai vendo que, pô, a roda tá aí por um motivo, sabe? Então, pode ser completar um jogo também. É, o meu doutorado, inclusive, é isso. Se der errado, eu tô fodido. Eu perdi 5 anos da minha vida. Mas é por aí. Não só tem um álbum, tipo, quando você faz a engenharia reversa, entre aspas, no jogo que eles fizeram pro jogo da Atari lá. Tipo, quer dizer, não sei se eles fizeram até o final, mas enfim. Não só você estuda, né? Um estudo. Tipo, assim que você aprende a desenhar, assim que eu aprendi a fazer música e etc. Como você pode pegar o que você fez e você, tipo, cara, às vezes você tem um insight que o cara que fez o jogo na época não tem. Você pensa, caralho, posso botar um twist aqui e você acaba transformando a parada num jogo novo e muito melhor. Uhum. Imagina se a alma do boneco saísse. Porra! O que eu sempre recomendo quando pra gente tá começando e tal é justamente tentar reproduzir. Tipo, o cara fala, eu quero fazer Call of Duty. Aí eu falo, beleza, mas você já fez um Pong. Tipo, aí tem outra coisa muito interessante também. Em jogo você não pode registrar um game design. É, pois é. Você só pode registrar os personagens. Então você pode, tipo, clonar o jogo de alguém e vender e foda-se. É, enfim. E pode chorar. Não tem choro. Por isso que tem 1 milhão de Flappy Bird, Floppy Bird, Fuck Bird. Exatamente. Cara, Fuck Bird seria foda. Não tem, mas tem o da MC Mayara lá, que é o pênis, flop pênis lá, a Miss Pata de Camelo. Próximo tema, né? Mas MC Mayara, essa hora é foda. MC Mayara, a essa hora é foda. Pastela foi um baque bem grande, assim, né? Porque era um projeto que tava todo mundo apaixonado por fazer. Pô, a Estela foi apaixonante, né? Foi um amor. Não foi só um amor de verão, né, cara? Não. Se passou nas nossas vidas, pô, quando foi embora, foi triste. Estela é pra casar, cara. Estela é pra casar, né, cara? Aí, inclusive, a Estela tá nos nossos planos. Tá no site, está no site. A Estela, inclusive, esse S2 é de amor, né, cara? Peraí, tem site? É site? É site. O Lucas não explicou, mas a Estela também é um filho de um indiano e o tema era batido do coração. É, a única coisa que eles deram do tema foi o som do coração batendo. Ah, eu lembro desse. Tirado? É bem maneiro. Era da época que eles já tinham temas bons. Caralho. O Stella me lembra aquele Out There Somewhere, sabia? O jeitão assim de ser na, no espaço, assim, da... Me deixa com vontade de jogar pra caralho, é por isso também. Mas você não pode, porque não existe. Pois é, cara. Dá pra baixar, gente. Mas tem completo. Tem um link aqui. Onde é que eu baixo? Me passa. Eu passo aí pra vocês. Ou no site da Global Game Jam de 2013, ou no site deles. É, tem dois protótipos, inclusive. O do Game Jam é... Ah, são diferentes? São diferentes. Tem o do Game Jam e tem o que a gente levou pro SB Games. Eu achava que era aquele do Jam, do site. Esse jogo que vocês comentaram inicialmente, foi o primeiro jogo de vocês, saiu, como é que era o nome mesmo? Que saiu Soul Keeper. Oi? Soul Keeper? Soul Keeper. O Soul Keeper, ele é diferente dos outros jogos, ele não tá no site. Só sabe por quê? A gente não tinha nada palpável dele pra mostrar. Você tem a versão de Ludum Dare? Eu no máximo tenho a entrada do Ludum Dare, que era uma fase. Eu não lembro nem se ficou pronto, acho que ficou. Mas aí apareceu na vida de vocês o episódio do Indie vs Gamers, que acho que foi meio que um... Virou o jogo pra vocês aí, a favor de vocês. Parece até nome de jogo mesmo, né? Indie vs Gamers! Indies vs Gamers! Toda hora a gente passa por uma crise. É, a gente tava tendo muita... A gente tava tendo várias crises, assim, de... Tipo, a gente pegava um projetinho, aí, tá ruim aqui, ninguém tá animado trabalhando nisso, vamos pro próximo. Aí a gente fazia outro. Aí chegou vida um ponto... adulta! A gente chegou, assim, a um ponto que a gente decidiu tentar fazer um jogo em um mês, porque ninguém... Só pra falhar mais rápido, sabe? Que é uma lição que muita gente experiente fala também, né? Pra você falhar pay mais rápido. Faster, pay off. Exatamente. A gente tava querendo falhar de mês em mês, né? A gente já sabe que vai dar errado mesmo, então... Aí a gente fez um jogo, fechou o jogo, inclusive, mas esse não foi lançado. Eu posso passar o link pra vocês jogarem, que é o Neon Guy. Coincidentemente, logo depois do Neon Guy veio um jogo chamado Racket Boy, mas não foi de propósito a semelhança dos nomes. É só porque o Racket Boy era uma ideia antiga. Peraí, como é o nome do outro? Neon Guy, cara Neon. Sim. Tava muito original com o nome da época. Não, porque um é o Racket, um é o garoto da raquete e outro é o cara do Neon, sabe? Exatamente. E aí, tipo assim, esse daí eu vou passar pra vocês. É a mesma coisa. Inclusive, eu falei com o Tears um dia desses aí, a XUI, quando eu encontrei eles, né, Botafogo. O Racket Boy vai virar Racket Guy, hein, cara. Se der mole aí, ó. Aí, Lápis, bora ser o cara do barril também. Bora, né? Bora, cara do barril. Vai ter fase do Donkey Kong, fase do Chaves e fase do Pica-Pau. Cara, já tem três fases. Vai ser a mais esperada, hein? Não, a do Pica-Pau vai ser a mais esperada. E no final ele termina mestrando na aventura de RPG. Com certeza. Eu tava nessa de que tava tentando fazer um projeto por mês pra se manter em movimento e continuar aprendendo e talvez sair alguma... O que a gente queria era pegar um projeto que nos deixasse animados, que nem quando a gente tava desenvolvendo a Stella, né? Que era uma coisa que a gente gostava muito de fazer. Mas todo mundo ainda era um pouco inseguro com relação a voltar pra Stella. Porque isso, sei lá, talvez fosse até interessante. Mas aí veio... Eu tô achando que eles vão terminar esse programa e eles vão falar aí, Stella, foda-se tudo, cara. Não. Então, agora a gente tá convertendo aqui a nossa campanha do Indiegogo pra fazer Stella. Não, mas o Racket Boy é... aí, assim, a gente nem lembrava que ia ter o Indie vs Gamers. Eu fui lembrado, acho que alguém postou num grupo lá do Boteco Gamer e tal. Aí eu, pô, vamos participar, né? Vamos fazer. Não só, o Boteco Gamer serviu pra alguma coisa. Além de falar mal do Ruezinho. A gente pulou de cabeça no Jam. O tema era arcade. A gente passou umas 6 horas discutindo o que a gente ia desenvolver. A gente teve umas ideias assim que estão até anotadas no caderno lá, que é tipo misturar da... Que é uma parada que eu ainda quero fazer um dia. Sim, cara! Puta que pariu! Sabe uma ideia? Ah, cara, eu ia falar uma ideia que eu tive, mas é melhor não falar, não. Vou falar pro Cássio. Pode falar essas ideias viradas assim pro Brasil. Não fala, não. Se não, não. Faz o seguinte: na hora que vocês forem postar isso, vocês fazem um. Dá uma censurada pra eu falar o nome. Vou falar que vai ser Dark Souls com, sei lá, o programa Fantasia da Exatamente. Dark Souls com Ana Maria Braga, pronto. Fantástico. Caraca, Ana Maria Braga é um personagem do Final Fantasy. A gente já fez 15. Uma fase de jogo pra Ana Maria Braga, não sei se vocês sabem. Opa! Ah, verdade, eu lembro que foi no programa dela, vocês apresentaram. Aniversário do programa. Aniversário do programa. Vocês foram falar de videogame no aniversário do programa da Ana Maria Braga? Meu irmão foi, eu fiquei em casa dormindo. Caralho, como assim? Ô, Digibi, eu queria lembrar que a Ana Maria Braga já entrevistou a metade dos jogadores de LOL, né, profissionais, né? Fez a clássica pergunta, e as namoradinhas? Gente, a Ana Maria Braga é viciada no videogame. Sim, que a Ana Maria Braga é tipo gamer true, tá ligado? Cara, ela ficava jogando Gears of War com o cara que faz o Louro José no camarim antes do programa. Caralho, essa mulher ganha muito conceito cada dia que ela passa. É muito true, cara. Ela ganha, Ana Maria Braga ganha conceito. Primeiro... A Xuxa do futuro. Ela é uma personagem distinta. punk no dia de hoje. Primeira coisa. Segundo que ela... Mas... Voltando ao assunto. Aí a gente começou a debater várias ideias pro Gemma. A gente ficou 6 horas discutindo. Tava amanhecendo quase. Eu gosto muito é que a gente apresenta o programa, mas a Luísa que toca a ordem. Podcast é assim também, a gente começa. Volta sempre. São de âncora de podcast. Obrigado, cara. Vai lá. No final a gente estava olhando as ideias e discutindo, e elas estavam legais, só que nenhuma, todas elas estavam fugindo do tema, que era arcade. Tinha que ser um jogo de recorde e tinha que ser dentro do tema de arcade. Aí no final a gente veio e falou, pô, o Racket Boy tá aí, a gente tem essa ideia há mó tempão, vamos fazer, né? Tá, vamos. Ah, você já tinha ideia antes, então. O Racket Boy, cara, ele surgiu há 4 anos, quando eu tava conversando com um amigo meu, que era programador. E Bullet Hell é uma coisa que passa na cabeça das pessoas normalmente. Ah, mas pior que nem foi com Bullet Hell. Tipo, eu tava conversando com um amigo meu que era um programador americano, o Christopher, inclusive o nome do Racket Boy é por causa dele, que ele tava me mostrando um teste de programação que ele tava fazendo, era só um estudo, assim, que eram as navezinhas descendo e dando tiro, e você tinha a plaquinha de breakout ali embaixo que ficava rebatendo, mas parava aí, sabe? Era só uns negocinhos descendo, assim, o bagulho que ele fez em, sei lá, meia hora pra estudar. Só que a gente começou a conversar, e eu, enquanto tava conversando com ele, tava desenhando e tal, e falando, pô, seria maneiro ser... Tipo, a gente acabou chegando na ideia de um molequinho astronauta com uma raquete rebatendo tiro em nave, sabe? Inclusive, eu tenho um desenho do Racket Boy da época, assim, que não tem nada a ver com o que ele é hoje em dia. Ele parece um remedinho laranja. Essa ideia ficou muito na minha cabeça. O Chris, ele meio que largou o desenvolvimento de jogos, e aí a ideia ficou comigo. Ele virou e falou, cara, se um dia você tiver a oportunidade, faz o Racket Boy, que a ideia é maneira e tal, eu não vou ficar chateado com você não. Claramente ele vai ganhar o jogo de graça quando lançar. E o personagem fica com o nome dele. Essa ideia ficou guardada e eu sempre ficava quebrando a cabeça pra ver como é que eu ia resolver a mecânica dela. E eu sempre fazia umas paradas mirabolantes, assim, já pensei que mecânica pro mobile, que tinha slow motion na parada, pra você poder rebater, você, tipo, desenhava a linha dizendo pra onde você queria que a bola fosse, tipo, sei lá, não sei se eu conjuguei certo. Slow motion no mobile é pensando naqueles androides bundas. Era uma parada bizarra. Aí, tipo, depois, assim, no Jam, que eu acho que foi o Jandê que sugeriu que a gente tentasse a parada bem simples, assim, o mais próximo possível do sistema do Breakout. E a gente foi pra tentar, literalmente, transformar o Racket Boy numa placa que rebate os tiros. No caso, o efeito de raquetada quando ele golpeia, ela serve como a placa do Breakout. Então, onde ele quicar ali, a bola vai sair de acordo, tá ligado? Uhum. E a gente começou a desenvolver a partir daí. O Jandê também foi o que trouxe a referência do Skill and Ups, que é da onde veio o gráfico do jogo e a parada totalmente sem sentido. É, foi um sistema com LSD. Assim, pô, mas eu te falar que é a existência disso aí. As viagens de ácido, né, nesse jogo. Vocês estavam contando pra mim, pro Killerados, aquele dia lá em Botafogo, no Hambúrguer do Inferno, vamos fazer propaganda aqui, que vocês começaram a ver uns shmups japoneses num nível assim inacreditável de os itens serem todos baseados em comidas e o escudo da navezinha ser uma casca de ovo e o especial ser um sanduíche gigante e essas porras todas, a ponto que aquele irlandês, né, um daqueles caras do YouTube que fez o vídeo com vocês, falou, ó, esses japoneses são realmente muito criativos e não sei o quê. que eu falei naquele dia e repito, cara, o melhor elogio que alguém pode fazer pra um jogo desse tipo. Sem dúvida, não, pra qualquer coisa, se alguém quiser que você é verdade, ganhou o dia. Double Dash é um décimo de idade. É verdade. É verdade. Mas é, cara, a referência pro Racket Boy é totalmente dos Killer'em Ups, que são... Eu acho que são jogos que todos eles originam do Japão mesmo. Não sei se tem... uma cultura de fazer Kirana fora de lá. Mas, tipo, que encaixou perfeitamente com a ideia meio aleatória, assim, do moleque com a raquete no espaço, sabe? E aí a gente pegou pesado nesse tema. A gente tentou pegar... Inclusive, a gente tá pensando seriamente em ter uma fase no jogo baseada em game show japonês. Por favor. Irado. Por favor, com legendas aparecendo, né? Pra tudo. Uma telinha. Uma telinha mostrando a reação das pessoas do palco, né? É que seria muito foda. Eu mandei uma imagem aí pra vocês, que é um dinossauro inflável, que é o chefão desse jogo que a gente tava te falando, que você atira comida, essas coisas. Aí tem esse chefão aí, que é um dinossauro inflável, cara. Qual é o nome desse jogo? Harmful Park, é de PS1. Harmful Park, entendi. A melhor coisa que eu vi no jogo de vocês, no Racket Boy, eu acho que foi no a página do Kickstarter lá do Indiegogo. É um chefe, sei lá, que é um esquilo com umas bolas gigantes. Ah, o Luciano. É um maiô bizarro, lutador. Então, esse é o Luciano Nuke, cara. Ele é uma mistura. Cara, ele é, ele é a melhor coisa. Ele é a melhor coisa do mundo, sério. Tem um amigo meu que ele é viciado em coisas dementes e em lutadores. Ele vai se amarrar nesse personagem. Já tem pelúcia planejada? Já fechou com algum fornecedor aí? Se botar pelúcia, eu juro que eu dou back em R$400. Olha aí, oportunidade, hein? A melhor parte do Lutianuke é que ele pode ser boludo sem ser ofensivo, tá ligado? Porque é totalmente cultural, cara. Uhum. Sim. O Lutianuke sempre tem bolões. Isso, verdade. Um pouco lá do estúdio Ghibli. O Lutianuke, inclusive, transforma as bolas em coisas pra. É porque na cultura japonesa, tanuki e raposo são animais que se transformam. Só que o tanuki usa bolas pra se transformar. Exatamente. É bizarro. Se eu não me engano, tinha uma. Eles censuraram. Isso é legal ver o Mario, né? Não, peraí, no Mario do Mario 3 mesmo, Super Mario Bros 3, já não aparecem as bolinhas do Tanuki? Mas pera, Não. Talvez o Shirin tem bolas gigantes, isso é um lance? Isso é um lance. Não, é um lance do Japão. No Japão, inclusive, isso é um lance japonês, cara. Ah, tipo assim, na verdade, o Guaxinim, ele tem as bolas sempre aparecendo, assim, não é tipo o enorme que nem a gente fez no Tianuki. Mas ele transforma no Tianuki! Ele transforma as bolas, então nesse caso, sei lá, o Luciano que quis parecer mais ameaçador, deixa eu crescer um pouquinho. Muito justo. Leve isso pra vida, cara. Quando você quiser ser ameaçador, mostra as bolas. Porra! Como é que funcionou esse indie versus game? Porque quando você diz, teve um vencedor, como foi o critério pra vencer? Como é que vocês conseguiram? Como é que foi a avaliação? Conta um pouquinho sobre essa fase de vencer. Então, o Jam se dividia em algumas etapas. Primeiro a gente desenvolveu o jogo. Depois em 3 dias. Depois tinha a etapa de votação. Foi onde a gente fez a nossa primeira maratona de marketing, assim. Porque ficava o Jandei e o Kim cuidando de grupo no Facebook, essas paradas assim, testando o jogo. A Shizui testou quase todos os jogos do Jam e comentou, porque se você tivesse uma conta no Game Jolt, você podia jogar um jogo do Jam e dar uma nota pra ele. Uhum. Mas quanto mais jogo você votasse, mais pesada era a sua nota. E você não podia votar no próprio jogo. A Shizui, deve ter sido a segunda pessoa que mais jogou os jogos lá. Porque teve uma menina, que é uma let's player, tem uma jornada parecida com a do Kiliano aí, e ela tenta jogar todos os jogos dos Jams que ela encontra. Okay. E ela conseguiu jogar todos do Indie vs. Games. Mas não, ela sempre faz isso, cara. É, ela é bizarro. Oh, é uma rival aqui. Não. Ela só joga o jogo bom. Ela joga tudo, cara. Se eu faço um jogo que... Ela é asiática? Não, acho que não. Ela é desocupada? Cara, ela tem tudo, ela vai jogar, entendeu? Então, se eu fizer um jogo de um tanuki boludo, batendo a bola na cara, só isso, ela vai jogar. Então, ela faz uma maratona num décimo divertido. Entendi. Cara, mas o pai dela deve virar pra ela e falar, I am disappointed. Aí, tipo, teve essa etapa de votação e a gente ficou nessa. A Shizui ficou jogando todos os jogos, comentando neles, convidando a galera a ver o nosso e tal. É, eu fiquei nas salas de chat do site, que pra mim foi tipo, uma parada maravilhosa ter essas salas, porque nos outros jams que eu participei online, você não tinha tanto espaço pra socializar com as pessoas que estavam participando, era só por comentário nos jogos. Uhum. E nesse daí a gente tinha contato direto, o pessoal ficava entrando no chat, tinha uma sala pro Indie vs Gamers. Bacana. Pode adicionar as pessoas. Valeu. É, a gente adicionava as pessoas lá, a gente agora tá com a friend list enorme lá no nosso perfil do Game Jolt, tipo, todo dia. Networking. E a gente ficou amigo de um monte de gente lá, inclusive, tipo, o segundo e terceiro lugar também. A gente já tava amigo antes de sair o resultado, já tava geral, tipo, dando feedback no jogo do outro e tal. Maneiro. Inclusive foi uma equipe indiana e uma equipe portuguesa que pegaram os segundo e terceiro lugar. E o pessoal português fica falando, digitando em português com a gente, eles escrevem estranho. Eles escrevem assim, ruê! Quantas pessoas tem sua equipa, coisa de jogo. Equipa é irritante, cara. Equipa é muito quando você vai jogar jogo de futebol, quando você é criança no videogame, quando toma aqui em português. Basicamente ficou em ritmo de jam a semana toda, falando com as pessoas. Não tão bizarro que eles dormiam. É, mas Shizui, a gente ia dormir, tipo, tarde pra cacete, e assim que acordava já tava fazendo a parada de novo. A única coisa que a gente fez a semana toda foi ficar sentado na frente do computador falando com todo mundo sobre o nosso jogo, e é mais ou menos o que a gente tá fazendo agora também. A Shizui vai mandar uma segunda-feira normal, né? Agora é, na época a gente tava começando a aprender sobre marketing. Então, aí, tipo, a parada mais importante, assim, pra gente conseguir um resultado bom no Jam foi fazer esse network mesmo, sabe? Chamar a atenção das pessoas pro jogo. A gente não chegava pedindo, pô, dá um 5 aí pra gente e tal. A gente falava, tipo, pô, teu jogo é maneiro, a gente dava um feedback construtivo no jogo da pessoa e deixava um linkzinho no final, tipo, ah, se você quiser dar uma olhada no meu também, chega mais. Né? E a pessoa nem tinha como saber que nota que a gente deu, então a gente podia, tipo, tá votando bem ou mal nela e isso não influenciaria no voto que ela dava na gente. Uhum. E joguei da nota. É, a gente podia também fazer isso, mas a gente jogou tudo, porque a gente jogou quase tudo. Depois dessa etapa aí, foi só esperar o resultado. Saiu, você foi pra mim. E é campeão, amigo! É do Brasil! E aí, cara, o PewDiePie jogou seu jogo, cara. O cara que ganha milhões pra ficar falando de videogame no YouTube. É o maior canal do YouTube da galáxia. Ele é a jogou referência seu jogo, quando cara. Você quer falar, ah, ganha. Quero viver de jogar videogame, PewDiePie. Isso, pois é. Ele foi a única pessoa a aparecer em carne e osso no South Park. É verdade. O prêmio do Jam era basicamente os cinco melhores jogos teriam um dia sendo focados no site. As pessoas tentariam entrar no top 10 do jogo. Foi aí que um monstro fez quase 1 milhão no meu jogo. Que isso? O meu recorde pessoal é 360 mil. E aí depois os youtubers iam tentar bater o recorde, mas claramente eles não chegaram nem perto. Youtuber não sabe jogar videogame, galera. Não, o maior recorde do mouse foi do Markiplier, com tipo 50 mil, sabe? Que isso? É, mas enfim, os caras, eles têm que gravar 1 milhão de vídeos aí. É. Aí, beleza, a gente, nessa hora a gente ficou, pô, beleza, o que a gente faz agora? Vai sair o vídeo dos youtubers lá. Aí a gente começou a pensar no que a gente poderia, em como a gente poderia converter isso pra uma vantagem pro Rocket Boy. Foi aí que a gente resolveu fazer a campanha e fazer o Greenlight, que não tá no ar no momento. Mas já tem um botão aqui no site, help. Get us on Steam, sim, Greenlight. Então, você não vai dar pra lugar nenhum. Não vai dar pra lugar nenhum, a gente tá cuidando disso. Tretas de Hong Kong. Isso, tretas de Hong Kong. Parada do Greenlight, eu vou ser bem sincero, não tenho nenhuma dúvida de que vai passar. É. Porque, enfim, tem tanta coisa ruim passando no Greenlight, quando vem uma coisa boa, você não tem muita dúvida de que vai passar. Gostei do voto de confiança aí. Não, eu elogiei a parada. Você falando que vocês vão passar com certeza. Com certeza. Porque tem coisas muito toscas. Vai passar no Greenlight, vai tipo, primeira Summer Sale, o cara vai ter todas as coisas no mundo. Ele vai ser o highlight uma semana no Steam. Porque, porra. Pô, seria ótimo. Isso eu não tenho dúvidas de que vai passar. E vocês também fizeram financiamento coletivo no Indiegogo. Chegaram a procurar alguém que tivesse interesse, ah, eu quero publicar seu jogo, quero te ajudar no seu jogo, quero fazer alguma coisa, ou vocês foram naquela onda de tipo, foda-se, ninguém vai dar dinheiro pra gente. Independência ou morte. É, independência ou morte, foda-se. Foi um pouco disso aí. Sim. O lance era que a gente não sabia o que poderia acontecer por causa dos vídeos. A gente não sabia quantas pessoas iriam se interessar, o que elas iriam querer saber do jogo e tal. E a gente pensou, pô, vamos botar algum lugar pra focar a atenção delas e ver o que a gente consegue aproveitar disso. A gente preparou a campanha basicamente pra ver quanto da resposta dos vídeos a gente conseguiria converter em gente interessada em fazer o jogo ser desenvolvido. E o Greenlight também, né? Porque o Greenlight é mais fácil das pessoas colaborarem do que o Indiegogo. É de graça, só clicar lá e acabou. E essa foi a nossa principal motivação pra fazer o Indiegogo e também porque a gente já tava decidido a continuar o projeto. Então, assim, mesmo se a campanha não tiver sucesso, a gente vai continuar desenvolvendo, só que vai ser mais devagar. Não. Sim. Mas aí você tem que falar. Não, pelo amor de Deus. Não fala isso, não. Eu preciso, porque se não me ajudar, minha avó vai morrer. Ele hoje já é um jogo completo. A mesma coisa que eu falei até pro pessoal do Kimeric, quando Exato. A gente falou do Satellite Rush. Ele já é um jogo completo. Ele tem essa grande vantagem de... Tem muito jogo aí que tem muito menos já e tá vendendo. Ele é um jogo de top score, então se você fica lá eternamente, asiaticamente, dando raquetada em bolinha e querendo fazer mais ponto, o seu jogo não vai ter boss, não vai ter, menos power-ups do que você planejaria, tudo bem, é normal. Mas hoje você já tem um produto, e isso é o mais importante. Uhum. E tem sempre aquela discussão, que se eu não me engano a gente teve também no Kimeric, que é o que impede disso ser um jogo e tudo que você quer fazer ser o 2. Isso, né? É exatamente essa coisa que a gente falou pro pessoal. Esse é só um jogo de $1. Tudo que esse jogo render vai fazer o Racket Man depois, entendeu? Não. Enhanced graphics, more power-ups. É coisas nesse sentido. Um diferencial é esse, você sabe sair já com um produto que é um pontapé inicial pra um segundo produto. Essa coisa de fazer a coisa no seu próprio tempo, a jogabilidade do jogo de vocês é uma jogabilidade clássica, ela não vai se alterar pra caralho se vocês levarem 10 meses ou 10 anos pra terminarem o jogo. E eu até queria aproveitar pra tentar esclarecer um pouco a respeito do que a gente pretende fazer com o jogo, porque... Lá na campanha tá descrito, né? Mas eu acho que às vezes ainda fica um pouco assim no escuro com relação a como a gente imagina o jogo completo. O que a gente tem agora, como você disse, é um jogo de recorde, ele já pode ser considerado um jogo completo, ele é um jogo com início, meio e fim, ele tem rejogabilidade, ele tá acabado. Início, meio, fim ele não tem, quer dizer, quando você morre é fim. Mas tem rejogabilidade pra caralho, né? É uma máquina de rejogabilidade. É literalmente um jogo de fliperama que a gente... é um arcade, é. E a gente já dedicou um tempo a refinar aquele jogo pra ficar uma experiência interessante, né? Porque, sei lá, quando saiu do Jam, por exemplo, ele tinha um bug que quebrava o jogo e acabava. Você ficava ganhando score infinito sem morrer. Opa, foi assim que aquele japonês chegou lá, moleque. Pode ser uma vantagem isso, na verdade. O cara fez 960 depois que eu consertei o bug, cara. Nossa. Ah, entendi. Agents. É, inclusive esse cara, ele já contribuiu pra campanha também, ele tá pilhadão pro jogo completo. Também, né? Ele tá pilhadão pro outro jogo. Bom tempo jogando essa boss. É, o maluco levou, sei lá, as 2 horas praticando pra depois fazer uma sessão de 40 minutos e conseguir o recorde dele. Agora eu vou jogar sério. É. É engraçado que rolou um x1 lá pelo primeiro lugar. Foi 1x1x1. Foram 3 caras competindo pelo primeiro lugar lá. Nossa, que maneiro, hein? Aí sim. Assim que é maneiro, né? Mas aí, tipo assim, o que a gente tava imaginando com o jogo completo era tentar criar uma experiência que seja parecida com a sensação em questão de dinamismo e de tempo de jogo é parecida com a de um shoot'em up clássico. Então, os inimigos, eles vão ganhar bem mais movimento, eles vão se mover em ondas. As fases, elas ser preparadas com mais carinho pra você ter uma experiência mais planejada. Em vez de você ficar lá enfrentando as waves infinitas de inimigo que ficam sendo sorteados, ela vai cair mais pro lado do shoot'em up, onde você, depois que você tá ficando experiente no jogo, você já até memorizou algumas coisas e você tem um resultado melhor por causa disso, sabe? Você quer um jogo que a pessoa consiga vencer. Eu quero um jogo que a pessoa consiga vencer, exatamente. Vai ser, ele vai ter início, meio e fim. Ele vai ter uma história que pode até não ser muito aparente, mas ela vai estar lá. Já tem altas histórias na minha cabeça aqui, viajante. Então, uma coisa que a gente gostou foi das pessoas ficarem curiosas com relação a por que os prédios estão destruídos atrás e tal. E, tipo, a gente vai trabalhar um pouco em cima disso, né, Paulo? Cara, você pode, por favor, me confirmar que o chefe final do jogo... É, o rival do Racket Boy é tipo o Guga Boy, o Racket Guga, sei lá, Boy. O Ping Pong Boy. Ping Pong Boy, alguma parada dessa, assim, cara. Tem que, cara, o chefe final dele, desse jogo, tem que ser tipo outro jogador, cara, outro rival dele. Então. Tem que ser, sei lá, o Rafael Nadal Boy. Fala assim. Japonês bolado, moleque. Então, a gente tá trabalhando com um esquema de mini boys, de mid boys, na verdade, e boys. Sim. O mid boys a gente não chamou de mini porque eles vão ser todos gigantes. Tipo a banana, por exemplo, né? Que é um dos nossos chefões favoritos até agora. Cara, a banana é fantástica. A gente ainda não tem um nome pra ela, então aceito sugestões. Pá, traço na. Os mid bosses, eles vão ser todos seguindo aquela fórmula do chefão gigante que tem no shoot'em up normalmente. Né? Só que, claramente, com uma abordagem um pouco mais zoada, vão ter. As mecânicas ali vão ser focadas no... Todas as mecânicas do jogo tem que ser focadas em você tentar rebater no lugar certo e manter uma bola rolando na tela. Uhum. Então, às vezes, você vai ter que atingir ele num lugar específico que pode ser nas costas dele, sabe? Coisa do tipo. Isso foge um pouco dos shoot'em ups tradicionais. E os bosses do jogo, a gente tá querendo pender mais pra um lado Mega Man. Então, o boss do jogo, de cada fase, ele vai ser alguém que rivaliza o Racket Boy. Humanoide, né? Vai ser humanoide. Vocês tweetaram rapidinho? Não, eu pedi pra você fazer isso. Ainda não? Mas eu tava... Tinha que sair. E crise na Double Dash. Ai, meu Deus. Falando do rival do Racket Boy, todos os chefões, eles vão seguir essa ideia. Todos eles vão ser... Vão jogar uma partida de tênis espacial laser lá com você. É um Galactic Grand Slam, né? Exato. Caralho, só que todos eles vão fazer isso de uma maneira de... É como se eles fossem... Eles têm as mesmas ferramentas... Não, eles têm mais ferramentas que o Racket Boy. Eles vão jogar de uma maneira extremamente injusta com você, tá ligado? Eles vão rebater a bola... Normal. Exatamente, eles vão rebater a bola, mas enquanto tu estiver indo pegar a bola, ele vai jogar uma bomba em você, sabe? Ele vai spawnar inimigo, vai tacar tiro, vai fazer um monte de coisa. E você vai superar no talento, que é isso que o jogador faz. Por um modo boss rush, cara. Por favor. Ah, com certeza, com certeza. Ah, e o modo arcade, que já tá pronto, né? O Endless Mode já tá feito. Não, mas um boss rush é uma coisa que eu quero muito implementar. Mas vamos ver como é que fica, tá nos meus planos. Eu mandei aí uma animação pra vocês verem a ideia mais ou menos dos chefões. X estão cientes que agora não é pra trabalhar uma madrugada num jogo, né? Não, com certeza. Trabalhar madrugadas e madrugadas num jogo. Vocês estão confortáveis em trabalhar por longos períodos em um único jogo? Sim, a gente teve essa experiência algumas vezes. Tá cobrando os caras, mané? Tá pagando? Não, olha só, a gente sabe que isso é uma preocupação. Quando você der back, entendeu? Pra chorar, tem que dar back. É uma situação bem realista, mas assim, a gente passou por essa experiência várias vezes e a gente foi se acertando. A cada vez que a gente errava num projeto, a gente parava pra analisar tudo que a gente tinha feito de errado ali. Desde o começo do ano, a gente tem estudado, além da parte de desenvolvimento de jogos, as partes mais voltadas para empreendedorismo, assim, né? Gerência de projetos, essas coisas. PMBOK, bolado! Hoje eu consigo garantir, assim, com segurança, que a gente vai conseguir trabalhar esse período longo de tempo com um jogo bem estruturado e vai sair com um produto maneiro no final. Irado. Vai sair uma parada bem maneira, bem com os chefões viajados pra caraca, o jogo completo ali. Uma corrida com o nível de intensidade que você espera de um shoot'em up normal. Só que um pouco mais complicado, porque no shoot'em up normal é muito mais fácil você mirar o seu tiro ali, né? No Racket Boy você tem que ficar indo atrás da bolinha e isso tem uma complicação divertida pro jogador. Eu gosto de jogos. Cliano. Sim. No talento, no brilhar, você faz um review de um minuto de Racket Boy? Tranquilamente, cara. Falo mais ou falo menos. Você que manda aí. Manda ver. Valendo 60 segundos. Racket Boy é um jogo extremamente interessante e intrigante, que ele brinca com a ideia do Bullet Hell, só que ele não facilita a merda pra você, já que simplesmente apertar um botão te faria atirar. Agora não é mais assim, não é mais dessa. Você tem que fazer os seus pontinhos ali quebrando alguns blocos e ao mesmo tempo conseguindo fazer os seus pontos vendo os inimigos. Ele é um jogo que tem uma jogabilidade original, uma direção de arte fofíssima e tá aí por enquanto gratuito direto no navegador. Olha só, quando a gente deu 60 segundos você não precisava falar com essa pressa toda, mas valeu! Não, o negócio é... O negócio é outro. Ativo. Bom que bom. O negócio é outra coisa. Ser objetivo. Objetividade é um negócio também. No negócio, ser muito objetivo é ruim, mas a objetividade tem o seu valor. Lindo. Pessoal, como a galera pode ajudar vocês do Double Dash? Bom, tá dinheiro. Todo mundo dando dinheiro aí. Dinheiro. Não, olha só. Give money. Primeiramente, a gente quer muito ver as pessoas engajarem no projeto e se interessarem em participar do desenvolvimento, porque a gente está sempre disponível para escutar as sugestões da galera. Eu tento participar de fórum, na própria página do Double Dash a gente responde todas as mensagens que a gente recebe. A gente quer ver a galera participando e dizendo o que eles querem ver na versão completa do jogo. Sei lá, um tenista de verdade, famoso, profissional. E se a gente não for processado... Ah, que deve ser baratinho pagar os direitos. Cara, não, a gente vai achar algum tenista desse aí que na verdade é o maior gamer do caralho, tipo, sei lá, Federer tem uma cara de que foi jogando no Xbox. Se a galera quiser, a gente coloca. Guga. A gente quer ver a galera participando, dando ideia lá, até porque o Racket Boy é um jogo que tem muito espaço pra ideias mirabolantes, assim. E eu tenho certeza que a galera da Double Dash não vai trazer toda a criatividade que o jogo pode receber, sabe? A galera de fora pode trazer muita coisa interessante. E também porque a gente quer que o jogo cresça junto com quem vai jogar ele, né? Não pode ser uma coisa só da Double Dash, a gente quer que seja de todo mundo. Irado. Tipo Harry Potter. Onde eu baixo? Não precisa baixar, de web. É, você joga na internet. Você pode baixar se você quiser. Às vezes no navegador pode... Não sei lá, tem gente que não gosta de jogar no navegador. É, lá no site do Game Jolt, a gente deixa o link aí com vocês. O jogo tá disponível lá pra baixar. Você pode acessar a trilha sonora também, que é bem maneiro. Agora, a forma principal que o pessoal pode ajudar a gente é participando da campanha do Indiegogo. Só no Gogó. Só no Gogó. É, o Indiegogo, né? A campanha de crowdfunding pra gente conseguir os fundos que a gente precisa pra desenvolver o jogo. O que acontece é que, por enquanto, todo mundo da Double Dash tem que fazer freelance pra poder ter uma renda. Viver. E aí, o que se... A gente tem que depois tirar tempo do cu pra poder fazer o Rocket Boy. Claro. E claramente a gente tá fazendo... Vida! Aí a gente tem que mudar o nome, em vez de independência ou sorte, a gente tem que botar vida adulta. É o nome da nossa série aqui. E assim, ninguém reclama de fazer isso. A gente perde a hora trabalhando no market place, sabe? Aí a gente dorme um pouquinho, levanta e vai trabalhar de novo, e é isso aí. Mas conseguindo a campanha, a gente vai poder ligar o foda-se pros frilos, claramente, fechando todos e não deixando nenhum cliente na mão, mas... sim, claro! Não vai mandar foda-se pra ninguém, né? Não vai mandar aquele e-mail e falar foda-se! Gente, e lá, eles ganharam o Indie Gogô e não na Mega Sena. Não, ganharam o Indie versus Gamers. Aquele um cliente filho da puta você pode escolher, cara. Esse eu vou mandar tomar. Esse que falou, porra, é só um desenhinho, cara. Esse você fala, o senhor tem idade rindo de nervoso ali no fundo com só um desenhinho. Cara, só um desenho, né, cara? Segue desenho, segue desenho em anexo. Meu sobrinho faz isso no Photoshop, né? Aí. Mas aí a gente conseguindo a campanha, a gente consegue se dedicar tempo integral ao Rocket Boy. Eu já tranquei a faculdade pra fazer essa porra, então se vocês me ajudarem, eu vou ficar meio chateado já. Fala, Lucas, o argumento principal. O argumento principal é, cara, pô, vai custar menos que uma pizza. Você vai aproveitar muito mais, com certeza. Só cartão de crédito? Por enquanto, sim, porque o Indiegogo ele traz uma limitação bem grande com relação a pagamento da campanha no Brasil. Uhum. A gente não teve como fazer no Kickstarter, porque do Indiegogo a gente já perde quase metade do dinheiro quando vem pra gente. Caralho. No Kickstarter seria pior ainda, porque passaria pelos impostos nos Estados Unidos antes de vir pra cá. Nossa. O Indiegogo é bom, é que a pessoa acredita em você, ela te dá o dinheiro e não tem essa de chegar num limite, né? Não. Ela vai assim, cara, olha só, eu acredito nesse projeto, eu acredito nessas pessoas que estão fazendo isso, eu quero dar minha contribuição, toma aqui. Aí o Indiegogo, beleza, repasso pra pessoa, mas eu tiro minha parte, manutenção do site. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente vai... A gente já tem garantido qualquer dinheiro que entrar na campanha. Ah, então se não der certo, não significa que vai embora o dinheiro, fica com vocês. Exatamente. Hein? Ah, isso é ótimo. Da maneira possível pra continuar o projeto. Uhum. E a gente tá vendo esquema com as lojas brasileiras, né? O Split Play e tal. Eu não tenho como garantir nada ainda, porque ainda tá sendo conversado, mas a gente tá vendo como eles podem ajudar a gente a deixar mais acessível pro público brasileiro poder pegar o jogo sem precisar de um cartão internacional, sem ter esses problemas todos. É, amei isso para isso, amei isso para isso. Pois é, e a gente vai dar um jeito aí pra facilitar pra galera, né? Ótimo, ótimo. E aí, as empresas todas, os estúdios todos brasileiros estão tentando se apoiar bastante pra conseguir fazer a parada crescer, né? Porque a gente tem um monte de gente com potencial pra tá desenvolvendo produtos fodas. Inclusive a Chimera, que vocês mencionaram. Tem a galera da Domativa com o Lenda do Herói. Pô, Tiny Little Bastards lá com a galera do... Uma galera aí, só tá falando nome. Gente, sim. Dá pra fazer o rap dos desenvolvedores brasileiros já. Até porque o Brasil, ele é uma força de peso no mundo dos jogos. Exatamente. Cara, eu sobre isso, eu tava esse fim de semana, eu conheci o Chance Clássico, que foi produtor do Call of Duty. Uhum. Quanto ainda era bom, né? Até o Modern Warfare 1. E ele tava falando exatamente isso, cara, sobre como tem gente boa aqui, mas a gente tem esses problemas de o cara não consegue se dedicar, o cara depende às vezes de governo pra ter as coisas, porque ninguém quer investir. E como em outros países, isso é mais facilitado, porque as pessoas olham, não, seu trabalho é bom, vou dar dinheiro pra você, porque foda-se. E aqui não, aqui fala, não, eu vou te dar dinheiro, mas se você passar pela rua, porque eu posso debitar do meu imposto. As pessoas não veem o ganho direto de você apoiar uma ideia, de você comprar uma ideia, às vezes. Os caras só veem ganho se realmente houver, tipo, não, tem mais dinheiro entrando, tem menos dinheiro saindo aqui. Isso é um problema de Brasil, um problema de sociedade, né? Uhum. Que extrapola. Isso prejudica as economias criativas afins, né? Em particular as dos jogos. Uhum. E as pessoas se unirem, como vocês estão fazendo, como, sei lá, qualquer cooperativa, qualquer guilda de ladrões ao longo da história fez, uma forma, né? Um veículo de ajuda mútua, porque é uma competição, mas é uma competição cooperativa, é uma competição, né? Tá todo mundo fazendo jogo. Caraca, aí, irado. Isso é um termo, não, só isso é um termo, isso é sério. Nunca te ouvi falar, irado, mesmo assim. Eu também não. É lindo, é uma competição porque tá todo mundo fazendo jogo, mas um jogo não mata o outro jogo. Exatamente. Não é Coca-Cola e Pepsi dessa galera, cara, né? E assim, pra consumidor de jogo, pra galera que joga, não é problema nenhum ter dois jogos, sabe? Sim. Pelo contrário, é a solução. Eu tô achando que o pessoal quer ter mais, sabe? Pra que a gente vai competir se o pessoal vai querer... Se o jogo ficar bom, o pessoal vai querer os dois, sabe? The more, the merrier. A gente tá se ajudando e tentando fazer uns outros esquecerem, né? Tipo, a gente fez um acordo lá com o pessoal da automativo. Então tem um pledge que no, na nossa campanha que você leva o Lendo do Herói e o Racket Boy. Maneiro. A gente tá, fazendo o possível aí pra um ajudar o outro. Mas assim, os desenvolvedores já tem. E a gente já tá cooperando. A gente precisa mesmo agora do apoio dos jogadores. Então é só um último apelo, assim, pra galera que tiver interessada no, nos jogos, tentar fazer o possível aí pra colaborar, pra ajudar a gente a crescer. Porque no final todo mundo ganha. A gente vai conseguir crescer com a indústria de jogos, com a ajuda de quem for jogar. E o pessoal vai ganhar um jogo maneiro. Vários jogos maneiros, na verdade. Dá dinheiro aí, porra. Isso aí. acho que só um parênteses, achei muito legal o jeito que você escreveu Racket Boy na call do Skype. Achei muito bonito. Racket Boy, eu acho válido. Acho muito válido. Foi até Dash do pra isso aí. Cara, pode ser um skin, hein, cara. Já pensou um boi dando raquetadas no espaço? Cara, ia ser fantástico, cara. Vai, faz isso aí se sobrar um dinheirinho. Sobrar uns $500 assim no final. Fazer um splash mais. Sim, sim, vou aumentar minha pledge aqui então, peraí. Então, agora que o meu USB voltou a funcionar. Kiliano, faz já aí, boladão. Seu, agora seu, review seu. Uns 60 segundos, valendo. Vou na calma agora. youtube.com/365indies, o canal sobre jogo independente. Semanalmente eu tô trazendo dois vídeos, mais ou menos, que eu tô apresentando um jogo independente, que muitas vezes passa despercebido, passa na berola ali. Tem muito jogo gratuito, muito jogo leve, que roda em notebook, ou computador piorzinho aí. Jogo de browser. Sim, jogo de browser. Eu falei do Zio Drifter aí, que é um jogo foda pra caramba, que tem pra 3DS, tem pra console. Saiu na Plus, esse mês. Nossa, sim, jogo é muito... Cara, sensacional. Fiz lá um videozinho. A moral é que são vídeos curtinhos, né, cara? Mais ou menos 3 minutos ali e tal. Snack é muito incrível. É uma pílula. Peguei uma pílula de sabedoria. Isso aí, e tem bastante quantidade, cara. Então, se você tá sem o que jogar, recomendo pra caceta. Tem muita coisa legal. Quantidade, cara. Acho que é outro. Cara, tem mais de quer conhecer coisas muito maneiras. Já tem mais de 400 vídeos, cara. Se você tá esperando baixar o Metal Gear Solid 5, isso. Aí dá uma conferida lá que tem uns joguinhos curtos. Se você quiser entrar em contato com o glorioso Baixo Frente Soco, esta bola fulminante de fogo, ardente, paixão hebdomadária na internet, envie um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Mas a diversão não para por aí. Se você é dessa geração Y, que acha que essa coisa de e-mail é coisa de gente velha lá dos anos 2000, você pode nos contatar também através do facebook.com/baixofrentesoco e do nosso grupo aberto no facebook.com/groups/baixofrentesoco. O grupo não é aberto, não. Aberto para as pessoas entrarem, e é fechado para as pessoas verem. É porque... Não é como se a gente fosse seleto, né? Qualquer coisa que não é spam... Porque idiota entra lá. Se não tiver uma mulher loira com nome sueco, entra naquela merda de grupo. Até mulher loira com nome sueco entra. Dependendo de quem estiver analisando o pedido, entra. Tem também o nosso twitter.com/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco. Nessa semana nós tivemos aqui 6 horas e meia de caos, ódio, destruição e muita vontade de morrer. Ninja Inimigo zerou, entre aspas, mas zerou o Superman 64. Numa sentada. Porra! Você levantou pra mijar? Não. Eu só levantei pra mijar quando deu tilt no jogo. É verdade, cara. Pô, parabéns, cara. Numa sentada, cara. Pô, você sentou e não tá até a marca da sua bunda no sofá aqui em casa até hoje. E é isso. E nosso youtube.com/baixofrentesoco. Em breve o nosso novo site. Eu tô começando a falar que é pra cobrar o cara que tá fazendo, que não tá ganhando porra nenhuma pra isso. Exato. Só moral e moral é nosso eterno agradecimento. E também em breve as novas vinhetas musicais do Baixo Frente Soco, que o Sr. Eternidade vai tocar na guitarra. Ele tá descobrindo isso agora. Perfeito. Pra cobrar também, pra ficar cobrado. E ele também só vai jogar o Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo. Também vai zerar aí no streaming, porque ele prometeu. Senhor Eternidade. E o Ximenes tem o jogo lá, vai passar pra gente. Nós estamos numa nova era do Baixo Frente Soco, em que não há mais promessas vazias. Então compra a sua parte. Ah, entendi. Jogue. Não, mas é retroativa a parada, tem que cumprir minhas promessas vazias do passado? Sim! Do futuro que não, né, cara? Não, então, tem o só pra fita, né? Eu já gravei os vídeos, só que a gente nunca botou no ar pra discutir. O que eu sofri pro Superman 64 funcionar, agora eu só queria que ele não tivesse funcionado, cara. Eu só queria que você não tivesse prometido essa idiotice. Futuro e um viajante. Não sobra esse cartucho, exato. cara, se você usar essas 6 horas e meia para pesquisar o câncer, vocês vão descobrir a cura. Não tem tempo pra explicar. Foda-se, quebra o seu. There's no time to explain. You have to come with me. Então, porra, abraço e até semana que vem. Obrigado, Lucas Tears. Obrigado, Shizue, Sushi, Shimura, pela participação de vocês. Desejo a vocês a melhor sorte do mundo, cara. Tomara que, porra, dê tudo certo. Seja como for, dê tudo certo. Nem que seja, tá, o Donald Trump ano que vem nas Olimpíadas venha pro Rio e fala, oh, eu quero dar dinheiro pro Rocket Boy. Mas, cara, que saia, que seja legal e que tenha um futuro brilhante aí. Parabéns e até o próximo jogo. Valeu. Obrigado, gente. Leve isso pra vida, cara. Quando você quiser ser ameaçador, mostre as bolas.